palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Djalma Santos, realizada no dia 2 de outubro de 2011, na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que fica na Praia da Rosa, 1237, Tauá, Ilha do Governador. O tema, Os Segredos da Felicidade com Jesus. Com vocês, a palestra de Djalma Santos. Jesus continue nos nossos corações. Jesus sempre. Deus é o Criador de toda a eternidade. É o nosso Pai. É a nossa origem e é o nosso fim. Viemos de Deus e estamos voltando para Deus, mais robustecidos, mais esclarecidos, principalmente agora, na época atual, com o Evangelho de Jesus e com a doutrina do Consolador. Jesus é o sol das nossas almas, é o corretor de posições das nossas vidas, é o maior dispensador de bens eternos do mundo, é uma bússola cuja agulha aponta para Deus. O espírito imortal, que somos nós, encarnados ou não, é uma partícula infinitesimal do pensamento divino. E por isso Jesus afirmou, vós sois deuses. E o apóstolo Paulo reafirma em carta aos gentios, Deus habita em vós. Já temos conosco uma partícula infinitesimal do pensamento de Deus. E o espírito imortal, como eu disse, encarnado ou não, é um viajor incansável da eternidade, é um andarilho do infinito, é um nômade do espaço. A Terra é apenas uma das muitas moradas da casa do Pai. Já percorremos muitas outras e iremos percorrer muitas outras, mais iluminadas ou mais obscurecidas, dependendo do nosso comportamento. Então são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pendores, as nossas tendências, é que vão ditar as normas de que seremos felizes ou não, aqui ou no além, aonde quer que possamos estar. O nosso comportamento estará à frente, indicando a nossa verdadeira identidade. Não adianta esconder. Não existe nenhum mistério para Deus, para Jesus, para os Espíritos Superiores. Companheiros e companheiras que aqui estão se comprometendo com a maldade, com a crueldade, com a perversidade, acalentando o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, a mentira, o ciúme, vão ter um encontro nada agradável depois da morte. Vão encontrar a própria consciência, a nossa consciência imortal, que é um juiz terrível, que não vai nos dar moleza, como se diz na gíria. Lá no, na consciência imortal nossa, não tem responder em liberdade, não. Pagar fiança, não. Nós nos veremos frente a frente com a nossa consciência imortal, aqui no além. E ela irá nos cobrar, irá nos libertar para a vida eterna, ou irá nos aprisionar nessas faixas sombrias, trevosas, do umbral, das trevas, do abismo, do céu, do inferno, do purgatório, como queiram, dão tantos nomes. Mas não são penas externas, são penas internas. Levamos para o outro lado da vida, o céu ou o inferno, que criamos dentro de nós mesmos. Somos nós que criamos as nossas dificuldades, que trazemos até nós os obstáculos, as dificuldades, os sofrimentos, as dores, as decepções e as desilusões. São frutos de escolhas erradas que fazemos. Não gosto de dizer isso, mas para efeito de instrução, companheiros e companheiras que estão agregados na Bangu 1, Bangu 2, penitenciária disso, cadeia daquilo, segurança máxima ou não, são companheiros e companheiras que fizeram escolhas erradas. É isso que nós temos que entender. A vida é um eterno processo de escolhas. escolhemos todos os dias. Eu, quando vim para cá, escolhi essa calça, essa calça. Posso não estar bonito, mas a escolha foi minha. Ah, vocês, cada um de vocês escolheu, o nosso amigo João escolheu essa blusa bonita que ele está envergando ali. Né? As nossas irmãs vieram, cada um com seu vestido a rigor. Então escolhemos todos os dias, porque a vida é um eterno processo de escolha. E aí vem um dos segredos da felicidade, que é o nosso motivo de hoje da reunião. Um dos segredos. Vive melhor em paz quem aprende a escolher. Não é tão difícil assim. Então precisamos aprender a escolher, já que você não pode fugir desse processo de escolhas. Saindo daqui, mesmo na hora do almoço, olha que tem muitas iguarias ali, talvez umas 20. Muitas as iguarias, um quer, outro não quer, um quer salado. Então ali nós já vamos começar uma escolha. Hã? O vegetariano vai querer a carne, o outro que é mais chegado vai optar pela carne. Então fazemos opções diárias, o dia todo. E às vezes muitas pessoas reclamam do sonho, que teve pesadelo, que sonhou com isso, sonhou com, até com demônio. Verifica como foi o seu dia. Procure questionar a sua vida, o que você está fazendo, como você está caminhando, porque os seus sonhos vão refletir, não totalmente, não é uma regra geral, mas de um modo geral, os nossos sonhos refletem parte do nosso presente, do nosso passado e até do nosso futuro. Os ideais. Muitas vezes idealizamos coisas utópicas que não podemos alcançar e isso afeta o nosso inconsciente, afeta o nosso cérebro e deságua nos sonhos. Então esse processo de escolhas, quando bem exercitado, é que vai nos dar a felicidade. Jesus, quando iniciou a sua pregação, já que o nosso tema fala sobre isso, o segredo da felicidade com Jesus. Porque Jesus só pregou normas para a nossa felicidade, é incrível isso. E eu descobri isso na primeira palestra que ele fez. Logo no início, ele recrutou 12 apóstolos, reuniu uma pequena multidão numa colina, não estou inventando, não, está na Bíblia. E Jesus inicia aquela primeira preleção para aqueles primeiros convidados da sua época. Ele ainda não era totalmente conhecido. Tinha os 12 apóstolos e mais uns, talvez 200 ou 300 pessoas. Ouçam só como Jesus começa aquela palestra. Ele pergunta, é uma pergunta, ele faz uma pergunta. Ele olha com aquele olhar enigmático, posso imaginar o olhar de Jesus, aquele olhar enigmático que despia as pessoas. Ele faz uma pergunta, que buscais, Jesus? Está lá na Bíblia, que buscais? Jesus perguntou naquela época, há mais de 2000 anos, o que aquela pequena multidão buscava, o que eles queriam para as suas vidas, qual era o objeto de predileção de cada um que estava ali presente. Isso passa despercebido, nunca vi um pastor, ninguém falar sobre isso, mas eu sou um cara que vou fundo. Essa pergunta é lapidar para a nossa felicidade. Que buscais? Por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus já identificava naquela época a ansiedade que as pessoas têm pelas coisas materiais, por aquilo que é ruinoso, por aquilo que é sombrio, por aquilo que é trevoso. É só verificar os programas de televisão. Os de maior audiência são aqueles chulos que passam com aquelas cenas de crime, de maldade e crueldade. O mundo animal que eu gosto tem poucos adeptos. O pica-pau quase ninguém vê. O Chaves também não, e são os meus programas favoritos. E naquela época já Jesus identificou isso, então o que buscais? Porque mais tarde, mais à frente, já no Sermão da Montanha, ele faz uma outra assertiva ligada a essa. Ele diz, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então Jesus perguntou o que, que eles queriam, como eles identificavam o objeto, porque dependendo do objeto que você se apegar, você será feliz ou não. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E aí vem uma verdade incontestável que poucas pessoas sabem, inclusive os espíritas. Fala-se muito em Nosso Lar, foi um filme maravilhoso. Quem não quer ir para o Nosso Lar? Quem não quer ir para o Nosso Lar? Mas não é tão simples assim. A maioria das pessoas não saem daqui, com certeza não saem daqui, porque estão apegadas às coisas materiais, às sensações grosseiras do sexo, do jogo, das drogas, do fumo, do álcool. Ou então acalenta esses corrosivos mentais, como ódio, rancor, ressentimento, raiva, prepotência, autoritarismo, maldade, crueldade. Vejam o que estão fazendo com as mulheres. Todos os dias na televisão tem um caso de mulher agredida, o outro queimou com ferro de passar. São cenas degradantes, horríveis, que colocam o homem abaixo do animal. Essa que é a verdade. E por isso a maioria dos desencarnados, dos mortos, estão saindo daqui. Hã? O sensual continua lá no... nos motéis, nos prostíbulos. O jogador inveterado está lá no salão de jogo, continua no salão de jogo, ninguém está vendo, mas ele está ali. um salão de baralho, estão jogando 8 pessoas jogando baralho, não tem só 8, não, tem mais de 50. 8 vivos e 42 desencarnados. O mesmo com as drogas. Para onde vocês pensam que vão os avarentos do pão duro? Para aquela fila da Caixa Econômica de Madureira. Ali tem duas filas, uma de encarnado e outra desencarnada. E vocês não vão acreditar, a fila desencarnada é muito maior. Tem desencarnado pegando táxi para ir para o final da fila. E aí a gente pergunta, para quê, já que não pode? Para nada. Porque ele bota o dedinho lá na máquina eletrônica e o salto está zero. E aí ele grita, fui roubado. Só que ninguém ouve, ele tá desencarnado. Aí ele corre para o gerente, esse banco não é sério, eu fui roubado, eu tinha tanto aqui, não tem nada. O gerente também não ouve, aí começa o sofrimento do avarento. Mas ele não foi roubado, coisa nenhuma, foi a viúva, porque ele não comprava nada quando ele era vivo, ela queria um tamancão, um vestido daquele longo, aquele corte do lado, ele não dava. Aí ele morre, ela aproveita e vai lá e raspa o tacho. E aí o infeliz vaga para lá, para cá, vai na delegacia da queixa, pode pensar que é brincadeira, mas não é não. Vai na delegacia da queixa. Está invisível, mas está apegado àquilo que ele deixou ali, o mesmo com a fazenda, o mesmo com o emprego há pouco menos de 8 meses, publicou no jornal o Globo, que o Senado Federal, lá, a Câmara dos Deputados, estava com um fantasma. Depois que sai todo mundo, fica o pessoal na limpeza da noite. Então, muitos deles médicos, com certeza, se não for médico, não pode. Começaram a ouvir vozes, companheiros fazendo discursos acalorados, então ouviu o discurso. Gaveta se abrindo, computador ali, funcionando. Políticos e funcionários que, enquanto vivo, não faziam nada, gazeteavam tudo. Eu liguei ontem no TV Senado, quinta-feira. Quinta e sexta eles não trabalham. Eles começam a trabalhar na terça, trabalham terça, quarta. Só 2 dias. Segunda, não, porque está vindo da cidade de origem. Quinta e sexta estão indo para a cidade de origem. Trabalham 2 dias, terça e quarta. Então está dando aquele chuvisco, que é porque está fora do ar. Quinta e sexta, sessão, a TV Senado fora do ar. Aí depois, quando morre, querem recuperar o tempo. Aí vão para o microfone falar, o outro que era funcionário, que engavetava tudo, principalmente para o INSS, essa turma que engaveta processo, que não dá solução para os aposentados, depois de morto, vai para onde? Vai para lugar nenhum, fica abrindo gaveta ali, tendo, agora eu vou solucionar. Opa, esse aqui está com 5 anos com aquilo, vou mexer nesse aqui hoje. Só que ele não está fazendo mais nada. Então o nosso coração precisa estar ligado a Jesus, às coisas espirituais. E ele falou sobre isso, busquem antes o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus não descartou as coisas materiais, não, ele disse, busquem antes o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão. Então essas todas as coisas, está incluído o carro, está incluído a casa que você mora, se você pode morar, por exemplo, na Barra, por que você vai morar para lá de Xerém? Desde que seja o dinheiro do seu suor, do seu rosto. Se você pode andar num carro zero, porque você vai andar num carro com a bateria arriada, com o pneu careca? Não, Jesus não quer isso, tem Deus. O que Jesus recomendou é o seguinte, crie dentro de você, primeiro, uma estrutura espiritual. Senão você não vai ter condições de administrar as coisas materiais. Se você não tiver uma estrutura espiritual, você não vai ter condições de administrar as coisas materiais. O que eu vou citar aqui é só para efeito de instrução, não tem nada com a vida dos outros. A grande Vera Fischer, milionária, ganhou muito dinheiro, está internada até hoje, não teve estrutura espiritual para administrar a vida dela. Jogador Sócrates, está bem riquíssimo, médico, e não conseguiu administrar sua vida. Agora é que ele deu alta, mas num estado lamentável. Então, quando Jesus adverte para que possamos buscar as coisas espirituais, crie uma estrutura espiritual forte, em que você saberá lidar com a crítica e com o elogio, com a pobreza e com a riqueza, com a alegria e com a tristeza. Você passa a ter uma estrutura tão forte que qualquer tipo de bipolaridade, duas coisas, uma contrária a favor, não vai te afetar. Chico morreu assim e viveu assim, viveu e morreu assim. A crítica não afetava o Chico e o elogio também não. Ele não dava a menor importância às duas coisas. Tornou-se simples, tornou-se humilde. Hoje fala-se muito na humildade do Chico, mas a maior característica do Chico foi a humildade e a simplicidade. Ninguém mais simples, ninguém mais humilde. Então a felicidade é interna, ela não é externa. Nós buscamos por fora o que já temos por dentro. O rei Salomão, um dos reis mais ricos do mundo, foi o mais rico, foi o mais sábio, foi o que teve mais poder, dizem que era muito bonito também. E ele deixou mais de 1000 provérbios. Ele só errou num fato, ele foi muito sensual. Está lá na Bíblia, não estou inventando, Velho Testamento. Salomão teve 1000 mulheres, meu Deus do céu. 700 mulheres princesas e 300 mulheres cucumbinas, quer dizer, 700 mulheres da família real e 700 mulheres comuns que não eram de família real. 1.000 mulheres. Eu, quando eu vinha para cá, o meu filho vinha dirigir, eu estava pensando, vou falar sobre isso. Mas eu pensei o seguinte, meu Deus, 1.000 mulheres, que sufoco que ele passou, que eu só tenho uma. E o meu cheque azul já está branco. Imagina, eu só tenho um, meu cheque azul está branco, meu contra-cheque é contra mesmo, não tem mais nada a favor. Imagina o estrago de 1.000. É brincadeira, né? Mas ele deixou dois provérbios interessantíssimos sobre a felicidade. O primeiro, nós não vamos ficar com o primeiro, vamos ficar com o segundo. O primeiro diz, a felicidade não é deste mundo. E aí ele acrescenta, mesmo que o homem tivesse todo o poder, toda a beleza, toda a riqueza, ainda assim, diz o Salomão, ele não seria completamente feliz. Provérbio de Salomão, Velho Testamento. Eu li aquilo há muito tempo, já que eu fui crente 7 anos. Mas será que tendo tudo isso o cara não é feliz? Mas cheguei à conclusão que o rei estava com razão. Compra-se um carro zero. Meu Deus do céu, todo mundo feliz. O cara coloca na frente da casa, chama os familiares, quando é o primeiro. Até o cãozinho de estimação, quando vê o carro, abana a cauda porque quer agradar o patrão. Mas é uma felicidade temporária, até a primeira batida, o primeiro arranhão, atrasar a prestação, atrasar o IPVA, não é? Aí acaba a felicidade. Casa-se, a felicidade é total. Quem já foi a casamento? Eu fui da minha neta há 2 anos e pouco. Meu Deus, eu fui feita na Zona Sul. Já que o marido dela ganha bem, formou em primeiro lugar no IME, já saiu empregado com a firma americana. A firma americana alugou um resort, esse troço, como é que chama aí, que tem de tudo, não precisa fazer nada. E foi num clube da Zona Sul maravilhoso, gastaram uma nota ali. Casamento lindíssimo. Então, casa-se, o vestido da noiva é lindíssimo. Os convidados, o carrinho com aquelas latas esperando, a lua de mel, tudo maravilhoso. Mas também não dura muito tempo, não. Até a primeira briga, a segunda, depois do desquite, depois do divórcio. Família feliz. Eu tenho 6 filhos, tenho um conosco aí hoje, e 12 netos. Mas não pode morrer ninguém, a minha felicidade é total, mas se faltar alguém, chega a infelicidade. Não estamos preparados ainda para a perda dos entes queridos, não estamos preparados, não adianta dizer, o espírito é igual a todo mundo. Temos assim uma força maior, né? Aguentamos os trancos, mas sofremos tanto igual o católico, igual o crente. Então o Salomão tinha razão. Mas o segundo provérbio dele é mais interessante, e nós vamos ficar com esse provérbio segundo, quando ele diz, feliz é o homem, diz o Salomão, de cujos atos a sua consciência não acusa. Vamos voltar lá atrás, quando eu falei sobre a consciência. Então o rei Salomão, já naquela época, parecia até que ele já era espírita, ele colocou a nossa felicidade ajustada à nossa consciência. Então, se você está com a consciência plena, não fez mal a ninguém, não invadiu fronteiras alheias, convive pacificamente com as pessoas, está satisfeito com o que você é, com o que você tem, de alguma forma você já é feliz, já é um princípio de felicidade. Mas para que vocês possam entender melhor, eu vou contar uma historinha que a minha mãe me contava. Interessante. E tem um título sugestivo, A Camisa do Homem Feliz, é o nome dessa história. Minha mãe me contava, muitos anos atrás, mais de 50 anos. Era um reinado, naquela época tinha muitos reis, hoje em dia estão acabando os reinados. Tem a rainha da Inglaterra, o rei Pelé, e daqui uns tempos vamos ter só o rei do baralho, né? Está acabando, mas na época que ela me contou, era rei para tudo. Então tinha um reinado pequeno, o rei era muito querido pelo povo, tratava o povo muito bem, uma época muito recuada, não tinha nem dinheiro, era uma questão de troca, quem colhia mais arroz trocava para quem colhia feijão, o outro trocava pela carne, o pedreiro que não colhia nada trocava o seu trabalho pela alimentação, e o povo vivia maravilhosamente feliz. Mas como acontece, como Salomão diz que sempre surge um empecilho, o rei adoeceu gravemente. E de uma doença esquisita, naquela época não tinha médico, mas tinha os feiticeiros, tinha as fadas, tinha magnetizadores, adivinhos. Ninguém conseguiu curar a doença, já está com 2 anos, ele definhava dia a dia, estava lá naquele quarto todo dourado, até a coroa dele emagreceu tanto que a coroa estava chegando no pescoço, emagreceu até a cabeça. Jururu dentro daquele quarto dourado, e ele já estava até pensando em substituí-lo, né, pelo primeiro-ministro, ou por um dos membros reais, dos filhos. Quando apareceu na porta do palácio, segundo a minha mãe, uma velhinha, uns 80 e poucos anos, carregando um saco sujo às costas, e ela colocou o saco do lado e pediu ao guarda que mandasse alguém para um prato de comida para ela lá dentro do palácio. Era um povo muito caridoso. O guarda mandou alguém lá dentro, trouxeram um prato de comida, água, café. Depois que ela se refastelou, ela perguntou ao guarda, o que está havendo aqui nessa cidade? Eu estive aqui uns 5 anos atrás, o pessoal era alegre, cantarolava, e agora está todo mundo jururu, andando de cabeça baixa. Era o estado do rei, a doença do rei afetou o povo. Todo mundo de cabeça baixa. Aí o guarda falou assim: ah, minha senhora, é isso, é a doença, não explicou para ele. Eu posso curar o rei, mas a senhora suja desse jeito, a senhora é uma mendiga, não vão deixar a senhora entrar. Manda alguém lá dentro que eu quero ver o rei. Mandou alguém lá dentro, os ministros estavam reunidos, quando o ministro falou: mas uma mendiga aqui? Aí ficaram consultando, coloca, põe ela para dentro, põe, não põe, consulta, não consulta. Chegaram à conclusão que ele estava morrendo mesmo, qual o problema dela ver o rei? Aí deixaram ela entrar. Ela entrou naquele quarto dourado, o rei lá sentado num cantinho, encolhidinho, não queria falar com ninguém, não comia, não bebia. Aí ela sentou do lado do rei, olhou os olhos, levou uma hora olhando o rei, olhou os olhos, olhou a boca, escutou as costas, escutou o peito, olhou as unhas. E os ministros ali eram 9, todo mundo de olho, né? O que ela vai dizer? Até que ela levantou e soltou a bomba. O rei não tem nada. Nossa senhora, quase bateram nela. Como não tem nada? O homem está morrendo aí, a gente não ia deixar a senhora entrar, a senhora entrou e para dizer essa bobagem. Nós queremos é um remédio, alguma coisa que possa curar o nosso monarca. Mas ele só está muito infeliz. Também a senhora continua não dizendo nada, fala logo, não queremos um remédio. Aí então ela foi e falou: o rei precisa vestir a camisa de um homem feliz. Esse é o remédio. E o primeiro-ministro representa, como funciona isso? E ela falou: olha, vocês têm que encontrar uma pessoa no reinado que não tenha nenhum desejo. Esteja satisfeita com tudo, pacífica, alegre com tudo, tudo para ela está bom. Vocês vão fazer um interrogatório, o interrogatório tem que fazer uma pesquisa. E aí o primeiro-ministro falou assim: mas isso é muito fácil, isso é mole demais da conta. E a velhinha abaixou a cabeça e disse: é ruim, hein? Se mandou. Deixou aquela confusão ali. Eles de imediato fizeram a CPI. Essa CPI é antiga, hein? Reuniram ali, fizeram a CPI para descobrir esse homem da camisa feliz. E o primeiro-ministro é desse cara arrogante, autoritário. Vamos encontrar aqui no próprio palácio, tem muita gente com mordomia aqui. Foi só ele acabar de falar, ia passando o capitão da guarda do rei, o homem da segurança do rei. 33 anos, alto, bonito, forte, tinha casado com a filha do rei, era genro do rei. Ganhou um palácio, almoçava e jantava, tinha um salário altíssimo. O primeiro-ministro: aí está aí o homem. E o capitão vinha andando: ah, esse é o homem. Mais mordomia do que isso, casou com uma princesa lindíssima, ganhou um palácio, um salário alto, almoça e janta aqui, o homem de confiança do rei. Vamos consultar o capitão. O capitão passou, fez a continência, porque eles eram o primeiro-ministro, era ministro. Capitão, disse: pois não, se impertigou todo. O senhor é o capitão da guarda do rei? Ele disse: sim. Casou com a filha do rei? Sim. Ganhou um palácio? Sim. Tem um salário alto? Sim. Almoça e janta aqui, de graça? Sim. Então o senhor não tem desejo nenhum, o senhor é um homem completamente feliz. Se ele dissesse sim, já era ele, tinha que doar a camisa, vender, tomar força, alguma coisa, para o rei vestir. O capitão: não, ainda estou muito atrasado, vou sair major, depois coronel, ministro só daqui uns 30, 40 anos, está muito longe para mim ainda. Aí eles olharam para o outro: esse não serve. Vamos na cozinha falar com o cozinheiro real. O cozinheiro real era um enjeitado que o rei tinha. Minha mãe gostava de contar, ela coloria tudo. Era um desses garotos órfãos que o rei pegou e criou dentro do palácio. E deu o curso de formação de cozinheiro. Então ele era um homem de confiança na cozinha do rei. Também tinha ganho uma casa, tinha um salário alto. A comida que ia para a mesa, primeiro ele comia, quer dizer, cheio de mordomia. Né? Então, conclusão. Cozinheiro do rei? Sim. Foi criado aqui no palácio pelo rei? Sim, desde pequenininho. Sou como se fosse um filho, sou um filho adotivo do rei. Tem um bom salário? Sim. Ganha uma casa? Sim. Então você é completamente: não aguento mais esse cheiro de cozinha, eu queria ir para a Copa. Aí foram consultar o copeiro, ele queria ser barbeiro, o barbeiro queria ser soldado, o soldado queria ser sargento, o sargento queria ser tenente, nada. Então vamos sair do palácio. Talvez aí fora a gente encontre a pessoa feliz. Quando eles iam descendo a escada, como a tal da CPI com os 9, estava passando uma senhora, um pessoal muito educado: bom dia, senhores ministros. Ela: bom dia, minha senhora. Aí eu pensei: vamos consultar essa senhora. E ela agora não usa mais, né? Mas minha mãe usava muito. Cabelo ondulado. Aí as pessoas com mais de 70, aqueles cabelos ondulavam o cabelo das mulheres, ficava enroladinho, bonitinho, né? Era permanente. Aonde ela fazia? Ela estava com permanente. Aí o ministro achou que aquilo ali era uma boa pergunta. Mas a senhora está muito bonita com esse permanente? Ela disse: ah, não gostei não, vou mandar espichar amanhã. Começa também, não serve. Aí foram falar com uma que estava com permanente, aquela queria fazer o permanente, que estava com o cabelo liso, essa queria fazer o permanente. Não, vou fazer o permanente. Abordaram um que era da roça, estava na cidade, ele queria vir para a cidade. Abordaram da cidade, ele queria ir para a roça. Meu Deus do céu, o negócio está difícil. um ano dentro da capital, não foi, vamos para o interior, para a zona rural. Lá as pessoas são mais simples, vamos encontrar essa pessoa feliz. Negativo. Quem havia plantado arroz estava desanimado, queria plantar feijão. Quem plantava feijão queria criar boi. Quem criava boi queria criar galinha. 5 longos anos e nada de encontrar o homem para tirar a camisa dele, tomar a força, vender e dar para o rei vestir para curar. Já estavam voltando para o palácio. Era uma pequena colina, dava para ver o palácio, estava a neve abaixo de zero, temperatura muito baixa. E entre o palácio e a comitiva dos novos ministros, com aquelas capas, aqueles emblemas do rei, tinha um pastor com as 100 e poucas ovelhas ali, com a capa do próprio, enrolado numa capa até o pescoço, com a capa do próprio animal de ovelha, e ali com a varinha dele, com a chuvinha na cabeça. Ele ali. Aí um dos ministros, vamos consultar aquele pastor, quase bateram nele, mas consultamos o mundo inteiro, ninguém é feliz, esse homem no meio desses animais mal cheirosos, porque quando chove, eles rolam no chão, dá um mau cheiro esquisito. Mal cheiroso, tomando chuva na cabeça, vai ver que nem almoçou ainda, já são 4 horas da tarde, não tem dinheiro, não tem nada, olha o casebre, dá para ver o casebre. Esse homem não pode, consulta, não consulta, a maioria decidiu consultar. É o último homem, já está chegando, vamos descarregar a consciência, consciência de consultar o pastor. Aí o primeiro-ministro, contra a vontade, bom dia, senhor. Aí o pastor, bom dia. Aí o primeiro-ministro, que dia horrível essa chuva, essa temperatura baixa. Não, essa chuva é maravilhosa, sem a chuva não nasce, é isso, é aquilo, a semente não germina. Se deixasse, ele falava uma hora. Aí o pastor, não, não, tá bom, tá bom. Mas o senhor está chateado aí no meio dessas ovelhas. Não, eu fui, meu pai foi pastor, meu avô, meu bisavô, eu nasci no meio desses animais, estou muito feliz aqui. Aí ele falou, vou apelar para a parte monetária. O senhor não gostaria de ir para a cidade? Nós somos dentro da comitiva do rei, estou vendo se tem a capa do rei. Podemos dar uma casa para o senhor, um salário? Não, não me ficaria bem, não. Eu já me acostumei aqui, eu não saio daqui. E tomo pergunta, e já nego dizendo, é o homem, mas até que chegou um ponto que não tinha mais dúvida, era ele. Aí ele mostrou um edital, no edital dizia que quem fosse encontrado teria que, eles compravam por qualquer preço, compraria, daria de graça, ou então apelava para a brutalidade. Mas eu nunca vendi nada, e ele aqui enrolado, não dava para ver a camisa dele, porque estava enrolado aqui, aquela buta fazendo muito frio, segurava aqui. Também se negou a dar, a vender, a dar, qualquer coisa. Então nós vamos tomar a força, eles eram 9, ele era 1, só seguraram ele pela frente e tiraram a capa. Quando tiraram a capa dele, aquela capa de ovelha, pelo de ovelha, veio a grande surpresa dessa história que minha mãe me contava. O homem da camisa feliz estava sem camisa. Analisando a história fisicamente, é uma história comum com um fim até certo ponto surpreendente. Mas tem a parte espiritual. O homem da camisa feliz estava sem camisa, e isso agora é para nós aqui, porque a camisa do homem feliz não é externa. Ela é interna. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Djalma Santos, realizada na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, na Ilha do Governador. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o 4º lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Djalma Santos, realizada no dia 2 de outubro de 2011, na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que fica na Praia da Rosa, 1237, Tauá, Ilha do Governador. O tema, Os Segredos da Felicidade com Jesus. Com vocês, a sequência da palestra de Djalma Santos. A felicidade precisa crescer de dentro do nosso coração com as nossas ações enobrecedoras no campo do bem. Ela não vem de uma hora para outra. Ela pode levar anos e anos. É muito comum pessoas já na última idade, eu agora sou feliz. Vocês já ouviram isso, não já? Passei por muitas peripécias, sofri muito, muitas decepções, muitas desilusões, mas agora eu estou feliz. Outros só se sentem felizes na hora da morte. E outros são felizes a vida inteira. Porque depende de cada um de nós, não se pode programar uma felicidade, não se pode decretar uma felicidade, não pode se autorizar uma medida provisória para fazer a sua felicidade. A felicidade, ela não vem com a gratuidade, ela não vem com o automatismo, ela não vem com o milagre, como muitos pregadores de outro dia falam. O sangue de Jesus lavou a sua alma, basta crer e ser batizado. Se você se afastar do demônio, você vai ser feliz, como se isso fosse possível. Então a felicidade é uma conquista. Precisamos conquistar esse sentido íntimo, esse estado da alma íntimo que todo mundo deseja. Quem não deseja a felicidade? Mas ela não chega também de uma hora para outra, precisamos ter a paciência para esperar. Temos que contar com o concurso do tempo. O tempo é que vai dizer se seremos felizes ou não. É ele que vai coroar de êxito ou de fracasso as nossas investidas no campo do bem ou no campo do mal. Enquanto estivermos atrelados ao mal, mesmo que não estamos sendo infelizes, com certeza seremos. A morte é imparcial, é neutra e democrática. Ela não busca ninguém. Ela tem uma agenda. Se você estiver nessa agenda, não tem jeito. Pode ser jovem, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser rico, pode ser pobre. A morte é democrática. Ela leva qualquer um, se estiver na agenda dela. E aí vem uma notícia muito triste. Somos nós que preparamos essa agenda antes de vir para cá. Damos à morte uma procuração para nos buscar no dia tal, na hora tal. Como aquele companheiro que trabalhava para um sábio, que pregava sempre, ele era espírita, pregava para os seus empregados. Tinha muitos empregados na antiga Grécia, na cidade de Atenas. E ele pregava que a morte não existia, era um sono que se completa, um estágio entre duas vidas. Para não se ter medo da morte, ele continuava com medo, tinha um medo terrível da morte. Mas era o melhor empregado do sábio, porque ele que fazia as contas, que era muito forte. Ele era da cidade de Esparta, aqueles fortões, que a Esparta é a cidade dos fortões, da educação física, e Atenas é a cidade dos sábios. Sócrates, Demócrito, todo aquele pessoal. E ele um dia foi mandado fazer uma compra no armazém e voltou sem comprar nada. E o sábio falou, você não comprou, o que que houve com você? Você trouxe o dinheiro de volta? Não comprei nada porque a morte estava lá na porta do armazém. Estava me esperando. Não, isso é uma brincadeira, não é verdade. E ele descreveu a morte como a Igreja Católica. Eu já vi um livro da Igreja Católica, A Morte. Tem a fotografia da morte. É uma senhora idosa, velha, vestida de preto, com a touca preta, com a foice enorme. Eu não sei onde tiraram tanta criatividade. Mas está lá. Então ele descreveu a morte como uma senhora já idosa, vestida de preto, sapato preto, a touca preta, com a foice enorme. Ela está lá me aguardando, sentada na porta do armazém. E eu não fico mais um minuto aqui na cidade de Atenas. O senhor faz as minhas contas, disse o empregado. Que eu vou partir para a cidade de Esparta agora. E se eu sair agora, era na parte da tarde, era aproximadamente 17 horas, amanhã de manhã eu estou na cidade de Esparta. Nunca mais piso aqui na cidade de Atenas, aonde está essa velha senhora. O sábio não podia fazer nada, fez as contas dele, botou aquela trouxinha e foi embora para a cidade de Esparta. Quando ele saiu, o sábio falou, agora eu vou lá ver se é verdade esse negócio dessa morte, eu não acredito nisso. Quando ele chegou no armazém, não é que ela estava lá olhando para o horizonte, né? A morte. E ele não tinha medo de nada, chegou para ele, mas a senhora, dona morte, só está fazendo tudo errado. A senhora assustou o meu melhor empregado, fez com que ele pedisse as contas e voltasse para a sua cidade de Esparta, onde ele vai chegar amanhã de manhã. Aí a morte falou assim, mas vem cá, eu não vim aqui para assustar o seu empregado, eu não estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa de outra pessoa. Agora, eu tenho um encontro com ele amanhã de manhã lá na cidade de Esparta. E aí ela disse, eu nem sei se ele vai. Aí ele abaixou a cabeça e ele já foi. Então não é a morte que vem ao nosso encontro. Somos nós que vamos ao encontro da morte. Ninguém acredita, mas é verdade. Somos nós que vamos ao encontro da morte. Eu me lembro dos maiores cantores nossos, Agostinho dos Santos. Você já ouviu falar, né? Os maiores cantores românticos, pessoal mais antigo, conheceu o Agostinho dos Santos. Foi morrer lá, não sei aonde. Ele não ia naquela excursão. Era um outro artista que ia apresentar lá perto do Japão, não sei aonde. Colocaram ele na última hora, ele não aceita o convite, morreu. Aquela artista que morreu no Batom Murcho confessou numa mensagem do Francisco Cândido Xavier o seguinte: olha, eu sempre detestei o mar, nunca aceitei convite nem para tomar banho, nunca fui numa praia, mas naquele ano novo, eu não sei porquê, uma vontade irresistível, convidaram ela para passear em alto mar no Batom Murcho. E ela foi e morreu. Não, o negócio é sério. E aí as pessoas ficam dizendo que a morte é ruim, que ela leva os jovens e deixa os idosos, leva os sãos e deixa os doentes, leva os bonitos e deixa os feios, não é isso aí? Mas ela não tem isso com a nona, ela é democrata, tem uma agenda. Se você estiver nessa agenda, viu, Jonathan, não tem jeito. Estou num programa que eu sou o quarto, já morreram três, quer dizer, três estavam agendados, quer dizer, a minha batata está assando. Mas aí vem um detalhe interessante, ainda ligado à felicidade, que é o nosso tema. Vamos morrer, temos que morrer, não podemos ultrapassar um tempo X, limite. Imagina uma pessoa com 150 anos, viveria num tempo sem mundo, num mundo sem tempo. Então, qual é a técnica da felicidade? Que você chegue, que nós possamos chegar ao momento sublime das nossas vidas, que é a morte, em paz, sem comprometimento, sem mancha na nossa consciência. Então, todos aqueles que chegam à hora da morte com a consciência plena, com a consciência dinâmica, com a consciência do dever cumprido, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, não só já são felizes, como serão muito mais felizes do outro lado da vida. Encontrarão os seus amores, encontrarão laços fraternos, laços de amizade, que vão nos proporcionar uma alegria indescritível. Não podemos descrever uma alegria. Eu penso nisso com a minha mãe. Aliás, há um mês e pouco ela esteve no meu sonho. Isso não sou, imagino quando for ao vivo, quando eu estiver espírito como ela. Eu não sei porquê, mas morto não gosta muito de falar, não. Ela só abriu os braços, mas como eu estivesse vendo o Jonas aqui. E eu fui igual um bólido para os braços da vovó Geralda. Olha, que abraço gostoso. No outro dia, quando eu acordei, parecia o Deflex, aquele personagem da televisão, elétrico, né? Não, eu estava eletrizado. Se me chamasse para a Olimpíada, eu ia correr 100 metros com a turma de 18 anos aí. Então, todas as vezes que a minha mãe aparece para mim em sonho, que me abraça, meu Deus do céu, ela me enxerta uma energia maravilhosa. Isso quase que onírico através do sonho. Imagino isso na realidade, eu em espírito desencarnado, e ali eu encontro a minha mãe. Mas não é só a minha mãe, não. Vocês, muitos de vocês que já estarão desencarnados, também estarão me aguardando. De Jova chegou, vai ser uma farra. Com certeza. Isso aí, Jovem, você não está sendo humilde. Mas não há necessidade de humilde, é uma verdade. O trabalho que nós estamos, eu executando, o Marcelo com o seu programa, o Jonas com o seu programa maravilhoso, vamos encontrar todos esses amores, todos esses laços fraternos, todos esses laços de amizade que construímos um junto aos outros. Isso é que é a felicidade. Felicidade são os laços fraternos que construímos um junto aos outros. Porque do outro lado da vida não tem real, não tem dólar, não tem euro. Não tem moeda nenhuma, mas tem esses sentimentos puros, éticos, sociais, que nós passamos uns para os outros. É isso que nós precisamos entender. Então hoje aqui estamos numa reunião maravilhosa, o Jonas falou isso no início, é maravilhoso aqui. Mas aí eu volto, me perdoe, eu dou sempre um beliscão. Eu volto à pergunta de Jesus: o que buscar? O que vocês buscam? O que vocês querem para as suas vidas, não só vocês encarnados, mas os desencarnados que são em maior número do que conosco. Precisamos identificar o que nós queremos, o objeto da nossa predileção, para que nós possamos encontrar a nossa verdadeira felicidade. E eu posso afirmar a vocês que a verdadeira felicidade não começa longe, não começa dentro do próprio lar. Ame a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu neto, valorize a vida familiar. Converso muito com o Marcelo quando ele fala da mãe e do pai, é tão carinhoso com o pai e com a mãe. Mãe é algo sagrado, pai é algo sagrado. O segundo mandamento de Moisés, ele fala isso: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. O grande profeta Moisés diz textualmente que quem quiser viver muito, precisa respeitar os pais. Mães desesperadas, mães atormentadas, debruçadas em cima do filho morto, através da violência. Já ouvi muito isso. Meu filho nunca me obedeceu, não dizia para onde ia, né? Eu não sabia quem eram os seus amigos, Então é interessante observar que a felicidade começa dentro dos próprios lares. Deus não seria sumamente sábio, sumamente amoroso, sumamente misericordioso, se colocassem pessoas no mesmo local, à toa, sem motivo. Então temos uma missão hercúlea a cumprir, e ela começa dentro dos próprios lares. Hoje eu trouxe um filho, um grandão, sei lá, 1,80 e pouco. É um dos meus 6 filhos. A minha família é o meu patrimônio. Os meus netos, agora minha sogra morando comigo. É interessante observarmos isso. E a partir dali você parte para fora, para o seu trabalho, para o supermercado, para os amigos. Mas quem não é bom dentro de casa, eu ouço muito, eu me dou bem no trabalho com todo mundo, mas lá em casa ninguém gosta de mim. Você tem que perguntar por quê? Por algum motivo. À toa que não é. Pessoas que passam anos junto da parentela familiar com mau humor, com crítica destrutiva, implicando com tudo e com todos, criando um ambiente nocivo. Eu descobri que a melhor maneira de resolver isso é que muitas vezes a gente é impetuoso. Eu sou ariano, ariano às vezes perde a esportiva. Então eu adotei o silêncio. O silêncio é uma arma incrível, é um antídoto maravilhoso para todas as situações. Eu às vezes, vocês podem acreditar, tem dia que eu passo o dia todo sem falar uma palavra com a minha esposa. Mas não é porque a gente está contra o outro não, porque eu mesmo não. E nem com a sogra. Bom dia de manhã, bom dia, dá um beijinho, dá um abraço. Ela faz o almoço, eu vou lá, almoço, pergunto alguma coisa, eu pergunto uma coisa. Tom, é para você o telefone. Obrigado. Mas antes, não há muitos anos atrás, eu discutia novela com ela, discutia futebol e aí terminava em briga, com certeza. Se você conversa demais dentro de casa com sua parentela familiar, vai entrar em atrito, porque as opiniões são diferentes. As pessoas não são iguais. Então faça silêncio. Se você notar que o seu marido tem o pavio curto, faça silêncio. Se ele quiser falar, deixa ele falar o tempo todo. Eu trabalhei com as assistidas, trabalho ainda até hoje, só agora que é uma vez por mês, antes era 4 vezes, com as assistidas do Morro do Cajueiro ali em Madureira. Era uma base de umas 30 e poucas mulheres faveladas. E o companheiro que me substituiu disse, você não vai dar jeito não. Elas chegam machucadas, feridas, com o olho roxo, que apanha e tudo. Eu vou fazer o que eu posso fazer. Então eu comecei a aconselhar tudo ao contrário do que ele aconselhava. Ele aconselhava, bateu, vai na polícia. Eu disse, não vai não. Mas por quê? Primeiro, você não tem para onde ir. Primeiro, você gosta dele, porque gostam do bandidões. Você gosta dele. Segundo, você não tem para onde ir. Segundo, terceiro, tem filhos. Então o que eu faço? Como é a situação? Não, ele chega gritando que está tudo errado, que foi mal, não sei aonde, no emprego. E você? Eu respondo à altura. Não, agora você não vai responder, você vai ficar calado. Deixa ele falar o tempo que ele quiser. Fale nada. Mas eu não aguento, então enche a boca de água. Enche a boca de água e ele está falando. Quando ele parar de falar, você joga água fora. Mas o senhor Djalma, ele exige coisa que não tem. Ele quer bife e compra essa carne de terceiro. Bata na carne até ela ficar macia. Coloque leite de mamão. Ele gosta de fogo, gosta, é Flamengo. Então coloca a camisinha do Flamengo no garotinho, lá limpa ele direitinho. Antes de ele chegar, coloca a camisinha do Flamengo. Quando ele chegar aqui, olhar o filho, ele já vai ficar feliz. Se ele tiver mal-humorado, ele vai abrir um sorriso. Passaram 6 meses, foi melhorando, pararam de aparecer machucado. E um belo dia, vocês vão aqui, chegou um dos bandidões. Ressabiado, olha aqui, olha ali. Aí me viu, fez assim para mim, eu fui. Ele, você que eu sou Djalma? Sim. Eu estou até chateado, filho, com aquela voz. Queria agradecer ao senhor. O senhor melhorou muito a minha mulher. Aí eu pensei, melhorou, foi você, seu safado. Ela não melhorou coisa nenhuma, ela já é boa, sempre foi boa. Você foi que melhorou, porque eu falei com ela para falar. Agora ela não fala mais nada, eu falo as coisas, eu fico até com vergonha, porque eu falo, fala, não responde nada. Então é interessante isso. O silêncio dentro do lar também é motivo para felicidade. Silêncio é um antídoto maravilhoso, é uma fórmula maravilhosa para se atingir a felicidade. E aí vem a parte final da nossa palestra sobre felicidade, o silêncio, o recolhimento, o culto no lar, a prece, o culto no lar, pelo amor de Deus. O culto no lar é uma asepsia mental, é uma faxina caseira que fazemos, não só limpamos fisicamente, como limpamos mentalmente. O culto no lar, depois de um certo tempo, ele atrai entidades benfeitoras. A nossa casa, o nosso lar, passa a ser um pequeno hospital, um posto de saúde, aonde a entidade trazem companheiros para ser assistido no nosso lar. Então é isso que eu queria passar para vocês. Sejam felizes. Sejam alegres, sejam otimistas. É muito importante também o otimismo. Sejam otimistas. Não digo não posso fazer, não quero. Não, eu vou fazer. Quem pensa que vai ser derrotado, já está derrotado. E quem pensa que vai vencer, já venceu. vamos voltar àquela frase, a vida é um eterno processo de escolhas. Escolhemos todos os dias. E vive melhor quem aprende a escolher. Apesar de Moisés ter dito na Gênesis bíblica que o homem veio do pó da terra, Kardec afirma na Gênesis, o homem veio das estrelas. E é para lá que nós vamos um dia, se Deus quiser. Muito obrigado e muita paz para todos vocês. Apresentamos a palestra de Djalma Santos, realizada no dia 2 de outubro de 2011, na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que fica na Praia da Rosa, 1237, Tauá, Ilha do Governador. O tema, Os Segredos da Felicidade com Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.